São vários relatos, muito acontecimento. Lembro vários sorrisos, lembro vários lamentos. O que posso pensar? Vem no peito pra falar. Sorriso que és belo, faz aqui um bom lugar. São humanos da quebrada, que já vem da antiga. Não importa os apesares, sempre seguem sua corrida. Admiração, respeito de cidadão, que começa logo cedo quando sai no portão. São pessoas humildes, que seguem sua vida. Da senhora sofredor, sustentando sua família. Aquela criança que começa a perceber que desde pequeno tem que tentar se manter. O filho jogado, mais um usuário, que com o dinheiro da mãe faz o seu itinerário. Serei mais um ser humano que não consegue entender ocasiões da vida que eu tento compreender. Se sonhar desde pequeno faz no mundo eu me manter. Porque quando o sonho acaba nós voltamos a sofrer. Humildade vem do berço, sou osso de pequeno. Em meio aos relatos me explica os fundamentos. Nos olhares a maldade, no coração o desespero. Confiança e respeito, sentimentos passageiros. O que resta é um fato, comigo a esperança. E se existe fato, serão tempos ou lembrança. Pra onde eu venho, eu nunca vou esquecer. De quem eu fui, quem eu sou, quem vou ser. O sentimento, a esperança, serão tempos ou lembranças. Pra onde eu venho, eu nunca vou esquecer. De quem eu fui, quem eu sou, quem vou ser. O sentimento, a esperança, serão tempos ou lembranças. Nasceu no campo limpo, formado no virtudes. Aperta na minha mão vários malandros de atitude. Fim de ano chegou, o tempo passa. Quando a gente lembra, coração ferve em brasa. Das crianças sorridentes aqui, sempre correndo. Quem dera se eu pudesse, doidão, voltar no tempo. Vou fazer diferente dessa vida que é um jogo. Juntar todas minhas peças pra poder jogar de novo. Sei que sou mais um e meia multidão. Os mano é consciente, movido pela razão. Sei que não é fácil, também não é difícil. Pra aquele moleque poder se livrar do vício. Oh, lembra daquele lugar, de quando eu era um bacuri e gostava de brincar. Onda pião, jogar bolinha de gude. Pular na areia, saudade, juventude. Os tempos e lembrança ficou no meu pensamento. De criança até as drogas, uma senhora sofrendo. Mas por nada que aconteça, vou esquecer a quebrada. Pode dar ouro ou dólar, favela, minha amada. Um grande respeito aonde eu vivi. Não posso esquecer, foi lá que aprendi a representar de verdade. Citar realidade, sintonia lá do sul, essa é nossa mensagem. Pra onde eu venho, nunca vou esquecer. De quem eu fui, quem eu sou, quem vou ser. O sentimento, a esperança, serão tempos.